7 milhas. Gente, passando baixada chegada. Um ajuste a 1017. No 017. Já travado a 3 milhas, azul 4107. Tem pouso autorizado. O vento em Salvador é 160 meia-dúzia. Autorizado para o azul 4107, pouso na pista 1-0, obrigado. Deu uma reduzida aqui, tem umas formações na coroa. Alívio 2224, o transição segue agora como número 1, tráfego do que era o número 1 anteriormente, essa pousa. Certo, 1-0-7, no solo, solo 220, chama o solo na frequência 121, no décima 1, boa noite. 2-1-1 com o solo, obrigado, tenha uma boa noite. Presente TAP 3 do Ferro. Boa noite, meu amigo. 2224 já estabilizado? Receptor localizador, eles vão colocar. 2224 da passarela do complexo, final torre 118, nome? 1895, grato. 1868, dessa para 2000 pés, ajuste no 097, livre final ILSC, reporte estabilizado. 2000 pés, 17, livre final de ILSC, mora estabilizado, bom, 88. Trip 9945, controle? Graus 8 mais. Passar externo, baixar e travado, passarinho. Tem que passar depois da autoridade, pista 9. Dessa para 3 mil pés, pro de Duna, ajuste no 017. Informativo, 3 mil na Pro de Duna, firmando ajuste em Salvador, 1017. Informativo, estabilizado LS, pista 10, com 868. 868, completa final, Torre Salvador, 118, 95. 895, TJ, 868, obrigado. Certo. Salvador, boa noite, com 868. 868, reporte passando externo, embaixo travado. Vento de superfície 180 graus, 5 nós. Gente, Romará, passando externo, 88. Thank you. Solo 31, zero direita, chega via Alfa, Kilo Pati 3. Alfa, Kilo Pati 3, passa 22, 868, cheque trem, pouso autorizado no 0, 160 graus, 89. Passando externo, tem baixado checado, livre pouso, pista 10, 868. Para 2000 pés, a gente chama 097, ele está estabilizado. Informação 0 para 2000, com 868, solo as 34, direita, solo 21, no décimo 1. 21, 1, 1868. 9945 ULS. 945 da Trip completa sinal Torre Salvador 1.8, sinal 95. Eu no 995, graças. Salvador, é o TP 9945. 9945, reporte quando o embaixo é travado, vento 150 graus com 5 nós. Trip tem pouso autorizado, 170 graus, 612. Gente, mantém a espera. Desça para 2017, liga o sinal IDSQ, ponto da cidade. Ok, beleza. Ele é dessa vez, mas está habilitado. É autorizado, tá? Confirmar a nave? 6258, autorizado, tá? Autorizado, Duna 6258. Obrigado, 6258. T93, autorizado aliás, mantém pistão na zero. Trip 9945, solo Alfa 41, siga via Alfa e Juliette, porta 1. Alfa e Juliette, porta 1, Trip 9945. 393, vento 150 graus, 59, autorizado decolar, pista 10. Decolar, 0, 5393. Cuidado, descida para 2017, livre sinal e elétrico tenha porta estabilizada. 2000, a gente está no certo, porta estabilizada, voo no norte aqui. IP controle, 198, bom voo. 198, bom. Doutor Salvador, TIP 5393. 5393, boa noite, contato radar na decolagem do 190, perfil Cucajamo Arcaju. Cucajamo Caju, 90, 5393. Da presente direto Aracaju. Aracaju 5393. Salvador, Salvador, vou com 272, muito boa noite, passando 180 para 150, na próxima etapa. Voo no 172, boa noite, oceano, identificação, desça para 4000 pés, voando direto, Duna na presente, ajuste no 017. 4000, voando Duna, voando 017, voo no 172. O 972 estabilizou? No momento estabilizou, no 972. 972 da Gol completa sinal Torre 7295. Vai chamar a Torre com a sua frequência? Uno 18, decimal 95. 1 895. Boa noite, bom pouso. Obrigado. O Chanel 6258, descendo para 2017, livre final e elétrica sem reporte estabilizado. 2000, 1017, tomará estabilizado na sequência. Chanel 6258. Então mandou o balão, chegou no 972. Avisado, final, funcionou certo. 972 avistado. Pouso autorizado, 170-10-9. Pouso autorizado, funcionou certo, voo 972. Azul 4062, aciona identificação, desça para o 050, chegada Mari. No 972 aos 48, direita, solo 121, decimal 1. Direita, 21, pulo. Boa noite, boa. Boa noite, na próxima 072. Livre desvio no 972. Torre Salvador, boa noite. Voo 1970, ponto primeira pista. 10, pronto. Alô, 170, autorizado. Ingresso da colagem, 50 graus, 10 nós. A linha e decola, pista 10, voo 1170. Boa noite, senhora, identificação dessa para o 0620, a chegada é a Mari. Depois 060, chegada a Mari. Agora você está no dia esquerda? Afirmativa, volta para a rota, direto toda. Mais quantas milhas? Uma em 5 milhas. Ok, da presente está autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1.017. Na proa de luz está autorizada a final ILS 6.10 Salvador, reposta estabilizada. 2.000. Dona, voo 07, reforçar na estabilidade do X-Way, voo 172. Do 4062 indicada? 70, boa noite. Vou reduzir aqui para 250. Sim, redução 2509 do 4062. Seguindo o tráfego à frente agora, são de 11 horas, 9 milhas. Aeronave agora no rumo nordeste, passando 060 para 25 metros. Está avistado, está contornando ali a formação. Mas ele que atuou, depois a gente percebe. Controle de Salvador, boa noite. Gol 1170 na Puca, transição de par. 1170, contato radar da decolagem, gol 370, desvio Puca, Jamo, Zipar. Puca, Jamo, Zipar, em atenção ao 370, gol 1170. Xané 62, depois estabilizado o localizador da 258. Não tem condição de completar a aproximação normal? Afirmo. Estabeleceu com 1.610, ajuste no 017. Completa o sinal torre 118.95. 118.95. Boa noite. 62, depois. Boa. Salvador, boa noite, Oxané 6258, passando a alta marca, Viterão no zero. 258, pouso autorizado, 180 graus, 79. Livre pouso, cabeceira 10, baixado travado, 6258. Do 4062, desça para 3.000 pés, ajuste no 017, salida da restrição de altitude e velocidade. Do 4062, desça para 3.000 pés, ajuste no 017, salida da restrição de altitude e velocidade na posição. O 062 da Azul completa a redução 2109. Zero 258, 5 direita, 21 decimal 9. 21 decimal 9, à direita. 6258, boa noite. Salvador, bom, hein? Eu vou chamar 6282. Estabilizado, não é isso aí. Voo 1172. Voo 1172 da Gol, completa final, Torre Salvador, 1118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Do 4062, desça para 2.000 pés, ajuste 1017. Livre final e ILS que reporta estabilizado. 2.000 pés, 4062, livre. Chanel 6212, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. Está presente, foi direto Duna. Seja o pé, zona 097, dona da presente, 6312. 2 Salvador Gol 1172, uma milha para Simbra. 1172, cheque trem. Passei travou, senhor. Deus autorizado. 150 graus, 89, ajuste no 097. Afirmativo, autorizado na 190, Gol 1172. 545, ou 1970.

98, após o pouso do Embraer 190 na final, Lima 2. Pouso 09 no final, vai a Lima 2 com o 098. Chama Solo, 121, décima 1. Solo 121, 4072. Boa. Bono 098, autorizado decolagem, 50 graus, 62. Livre decolagem, Bono 098. Oi, boa noite, o Oxanem 6212, no IRS. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 6212, ajuste no 0, no 7. Aguardando pista livre, 6212, 17. Já chegou da boa noite, Fortaleza 2222, posto 320, pronto. Estarei do ciente, mantenha a posição. Mantenha 2222. Controle, 19-8. 19-8, voo 10-98. 2-1-2, pouso autorizado, 1-0, 6-0 graus, 7-9. Ele pouso, 6-2-2. Passaredo 2-2-2-8, após o pouso do Airbus na final, ali mantém. 7, passaredo 2-2-2, após o pouso da final, ali mantém 1-0, passaredo. Sete, direita, solo 121, décima 1. 121, grato. Tarou 2228. Autorizada a decolagem, 7-0 graus, 8-9. Autorizada a decolagem, 8-9, no passamento 2-2-2-3. Passarei do 09, controle. 1198, por favor. Controle 198, passarei do 2228. Obrigado, controle. Controle Salvador, boa noite, passarela 2228, decolando a escuta. Passarela 2228, contato radar na decolagem, suba 180, da presente direto a Boa, livre de restrição. 180 da presente a Boa, livre de restrições, passarela 2228. Salvador 1017, autorizada a chegada bom. Chegada bom, que 10 por 174 mil, tá? 3152, ponto de espera 10, tá pronto. 3152, autorizado, ingresso e decolagem, 60 graus, 79. Autorizado, ingresso e decolagem, pistão 10, tá? 3152. Mantenha o ponto esperando, zero. 868. 868, devido ao perfil de saída, vai ter que aguardar 2 a 3 minutos após a decolagem do TAN. Está autorizado a alinhar e manter e aguardar alinhada. Ok, alinha e mantenha para frente no equipamento. 868. 3152, decolado aos 14, controle 198. Boa, 3152. Controle Salvador, boa noite, tá 3152, cruza 3 mil pés, vem subida. 3152 da TAM, contato radar da decolagem sinal 330, da presente direto PUCA. 330 direto PUCA, tá 3152. Alô 868, autorizado a decolagem, 50 graus, 89. Livre decolagem, então no zero, voo no 868.